você. Central do Sertanejo. Alô, alô, alô, fala comigo. Alô, alô, te esquecer não consigo. Me falou, foi bom demais, inesquecível, especial. Ligo e nem me atende mais, chama e só caixa postal. Diz pra mim qual a razão, que não quer me atender. Se fez o meu coração se apaixonar por você. Não é justo, nunca mais quero ouvir a sua voz. Juro que não ligo mais se disser que não pensa em nós. Alô, alô, alô, fala comigo. Alô, alô, alô, não vai doer não. Alô, alô, diz um alô, coração. Me falou, foi bom. Meu especial, ligo e nem me atende mais, chama e só caixa postal. Diz pra mim qual a razão, por que não quer me atender. Se fez o meu coração se apaixonar você. Não é justo, nunca mais quero ouvir a sua voz. Juro que não ligo mais se disser que não pensa em nós. Alô, alô, alô, fala comigo. Alô, alô, te esquecer não consigo. Passou por aqui no Central do Sertanejo. Também o Leonardo pega eu e leva pra você. Todo o romantismo do Lucas Luco com o Mozão. E tivemos Munhoz e Mariano também com o novo som Copo na Mão, que tá bombando em todo o Brasil. Gente, o Central do Sertanejo não acabou não, tá? Eu vou pro intervalo, mas eu volto trazendo Luan Santana, Lucas Moraes, João Neto Frederico, Humberto e Ronaldo. Tudo isso pra você. Não desligue seu radinho que eu já tô voltando. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo, de volta no seu rádio, de volta na sua estação preferida. Essa rádio que é líder, é número um, é sucesso com certeza. Tá chegando, por falar em sucesso, né? Um cara que manda ver. É, o praticamente sócio da Som Livre hoje, o Luan Santana, né? Luan Santana, líder de vendas em todo o Brasil, com esse som, cê topa. Central do Sertanejo. Cê topa, joga na palma na mão e vem. Tchau, tchau, tchau. Já pensou se a gente for um pouco

a sorte pra mim. Tem que ser natural, tem que ser perfeito do começo ao final. Eu andando à toa com o som do carro ligado, curtindo o modão junto com o Beto e Ronaldo. E eu tô feliz, eu tô legal, tá faltando alguém pra alegria ser geral, geral, geral. Vem, parei meu carro no sinal, ela me deu bola, vou arrumar um jeito de falar com ela agora. Peguei meu celular, joguei no carro dela, ela me atendeu, já tô nos braços dela. Parei meu carro no sinal, ela me deu bola, vou arrumar um jeito de falar com ela agora. Peguei meu celular, joguei no carro dela, ela me atendeu e eu já tô nos braços dela. Fazendo amor do jeito que eu imaginei na Lucina quando ela olhou. Fazendo amor do jeito que eu imaginei. Parei meu carro no sinal, ela me deu bola, vou arrumar um jeito de falar com ela agora. Peguei meu celular, joguei no carro dela, ela me atendeu, eu já tô nos braços dela. Fazendo amor do jeito que eu imaginei lá no sinal quando ela olhou. Fazendo amor do jeito que eu imaginei lá no sinal quando ela olhou. Central do Sertanejo. Começa a roxar, não consegue parar. Quando ela começa a roxar, não consegue parar. Ai, ai, ai, novinha, assim mata o papai. Ai, ai, novinha. Quando ela começa a roxar, não consegue parar. Quando ela começa a roxar, não consegue parar. Ai, ai, ai, novinha, assim mata o novais. Ai, ai, novinha, assim. Ela sobe, ela desce, ela mexe. Ela desce, ela sobe, ela mexe. Ela sobe, ela desce, ela mexe. Ela desce, ela sobe, ela mexe. Eu vou fazer com você assim, ó. Direita, esquerda, tchaca. No meio, tchaca, tchaca. Direita, tchaca, esquerda, tchaca. No meio, tchaca, tchaca, tchaca. Vai, direto da percussão. Márcio Vito, Pissirica! Yeah! E aí, Israel? Vamos misturar? É fácil, fácil. Vamos lá. Quando ela começa a roxar, não consegue parar. Quando ela começa a roxar, não consegue parar. E ai, ai, ai, novinha, assim mata o papai. Ai, ai, ai, novinha, diga! Quando ela começa a roxar, não consegue parar. Quando ela começa a roxar, não consegue parar. Ai, ai, ai, assim. Ai, ai, novinha, assim. Ela desce, ela sobe, ela mexe. Ela desce, ela sobe, ela mexe. O quê? Sim! Ela desce, ela sobe, ela mexe. Ela desce, ela sobe, ela mexe. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Ah, ah, ah. Direita, tchaca. Esquerda, tchaca. No meio. Direita, esquerda, tchaca. No meio. Agora ficou facinho. Vamos mais pra frente, vamos ensinar. Vamos chegar aqui. Eu pergunto e você responde. Vamos, é. Direita, esquerda, no meio. Música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Tô totalmente sem controle da situação. Vou me arriscar a aventurar pra ter seu coração. Faço de tudo e mais um pouco pra chamar sua atenção. Eu giro o mundo em um segundo pra poder te ver. Meu pensamento voa alto, me sinto em você. Meu coração é louco, eu não consigo conter.

Central do Sertanejo.